sobre, fala sobre. Passou-se no mês de agosto do imigrante infeliz. Foi tão pouca sua sorte quando partiu para o seu país. Do trabalho foi para casa, preparou sua bagagem para partir para Portugal, tendo uma longa viagem. Portugueses imigrantes, está vindo devagar para abraçar Portugal. Temos tempo lá chegar. No caminho a pensar, trazia na sua mente chegar depressa ao destino para ver o seu pai doente. Ele não vinha cansado, mas então adormeceu. Mas foi tudo de repente e o drama aconteceu. Portugueses imigrantes, mas está vindo devagar para abraçar Portugal, nós temos tempo a chegar. Foi bater e deu-se choque frontal, nada podendo fazer, foi um acidente mortal. Mas neste carro maldito, ele não vinha sozinho, trazia também consigo sua mulher e filhinho. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Quando a notícia chegou, do desastre que aconteceu, o seu pai que tanto sofria fechou os olhos e morreu. Imigrantes ouçam bem, pois a morte é fatal, na estrada vindo devagar para abraçar Portugal. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar para abraçar Portugal, nós temos tempo a chegar. Portugal, temos tempo para lá chegar. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Pele tornou-se o meu delírio. Ela é

chão. Só por isso te peço, volta por favor. Faz-me falta o teu amor. Faz-me falta o teu beijo no meu acordar e o teu aconchego quando a noite cai. Faz-me falta o carinho que os teus lençóis de linho tinham sempre para me dar. Meu coração, teu calor e teu fogo na minha paixão. Só por isso te peço, volta por favor. Faz-me falta o teu amor. Posso acreditar que isto esteja a acontecer. Gostava de te ouvir falar tudo o que eu quero saber. Escrevi-lhe uma carta a explicar o que sentia. Imagine a sua resposta num mundo cheio de magia. Te amo demais, adoro-te, meu amor. Quero-te ter, jamais te vou esquecer. Te amo demais, adoro-te, meu amor. Quero-te ter, jamais te vou esquecer. Te amo demais. Um dia quase te perdi, o mundo para mim parou. Nessa hora eu sofri, pensando que tudo terminou. E hoje eu estou aqui, apenas para ser amado. Vou saber esperar por ti, o coração magoado. Te amo demais, adoro-te, meu amor. Quero-te ter, jamais te vou esquecer. Te amo demais, adoro-te, meu amor. Quero-te ter, jamais te vou esquecer. Te amo demais. Demais, adoro-te, meu amor. Quero-te ter, jamais te vou esquecer. Te amo demais, adoro-te, meu amor. Quero-te ter, jamais te vou esquecer. Te amo demais. Vais pensar, eu sei que te vou amar.

vou me proteger do sol. Com ele não vou brincar. Tenho uma vida inteira para curtir a alegria que o verão desperta, com o calor que paira no ar. É tempo de ir à praia, é tempo de aproveitar. O verão já chegou, não temos de ir à escola, só temos de aproveitar. O verão já chegou. Que o verão desperta, com o calor que paira no ar. É tempo de ir à praia, é tempo de aproveitar. O verão já chegou, não temos de ir à escola, só temos de aproveitar. O verão já chegou. Foi em 2005, já algum tempo lá vai, veio Deus do céu à terra buscar meu querido pai. Estava eu a trabalhar, o telefone tocou. Era o meu padrinho, o pai já nos deixou. Meu querido pai, estou-te a cantar. Fugiste para o céu, quero-te abraçar. Foste um pai amigo, nunca querias charilhos, sempre amigo da mulher e também dos teus filhos. Deixastes a minha mãe, deixastes os teus filhinhos, deixastes toda a família e os teus ricos netinhos. Meu querido pai, estou-te a cantar. Fugiste para o céu, quero-te abraçar. Na hora do teu adeus, eu nem sei o que dizer. Fiquei neste mundo sem ter forças para viver. Eras bom na terra, por isso Deus te levou. Deixaste muitas saudades a quem na vida te amou. Meu querido pai, estou-te a cantar. Fugiste para o céu, quero-te abraçar. Quando fiz esta canção, fiz minha filha chorar, só porque ela sentiu que eu te estava a recordar. ficou a chorar. Gostava do avô João, também outros vão chorar ao ouvir esta canção. Meu querido pai, estou-te a cantar. Fugiste para o céu, quero-te abraçar. Agora estás no céu, não te posso ajudar, mas aqui na terra vou-te sempre lembrar. Se te visse, oh meu pai, era a minha alegria. Assim me despeço de ti, adeus até um dia. Meu querido pai, estou-te a cantar. Fugiste para o céu, quero-te abraçar. Sogra, ela chorou todo dia. Estou casada há 5 anos e eu mais não aguento, que o raio da minha sogra quer estragar meu casamento. Eu levei-lhe uma prenda ao entregar essa prenda, para que o dia nunca esqueça. Pus a mão na filha dela, levei com a prenda na cabeça. Segue o teu sonho, não olhes para trás. A vida explica. A vida não se fica. O tempo não espera por ti. Voltar atrás não é saída. Em frente comandas a vida. É mais fácil viver assim. Há uma luz que continua a brilhar. Sei que por nós ela não vai parar. Sei que é possível e quero acreditar. Não dá para continuar sentado. Canal 2.